festa vai começar. Vamos curtir nas quebradas até o sol raiar. De bombete e moletom, vamos zoar, vamos dançar. Somando de atitude, sujeito, homem que os playboy não curte. A noite brilha como a lua no céu, é sabadão. Noite de diversão, tô de rolê com meu motor, curtindo os pancadão. É só zoeira a noite inteira, eu vou chegar na bagaceira pra zoar. Pra curtir e pra dançar, vou que vou no proceder. Eu digo pra você, a festa é de mil graus, só os loucos pode crer. A festa é de mil graus, só os loucos pode crer. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. Aí, compadre, eu tô na cena pra zoar geral. No meu estilo hip hop, rap nacional. Vamos brincar, que a noite está apenas começando. E o vai e vem da mulherada nossa, só esticando. A passarela foi montada, o show vai começar. Vou decolar nesse avião então. Vou viajar, cê é pra zoar, pra curtir, pra dançar. Aí, parceiro, liga, rapa, vamos agitar. Pois a balada continua com o brilho da lua. E a rima prossegue com o som que estremece. Sente a pressão da sigla FDR. Mal, mal e mano, isso rumo à zona norte. Ligando os maloqueiros do hip hop. Seja de busão, seja de motor, o importante é a festa em nosso setor. E se a balada não tem hora pra terminar, então vamos zoar, vamos curtir, vamos dançar. Vamos zoar, vamos curtir, vamos dançar. É isso aí, compadre. Vamos zoar, vamos curtir, vamos dançar. É nóis, é pode nóis. Crer. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. Tudo bem, eu também vou nesse vai e vem. Zona sul, zona norte, o movimento sempre é forte. Nas esquinas, nos barracos, é a cultura hip hop. ZS, minha quebra, desce uma chão pra refrescar. Liga o som dos carros, só pra embaçar. Só freve mulherão no vai e vem, no sobe e desce. O DJ é que comanda com o som do FDR. Os boy e as party fica só olhando, querendo se aproximar, entrar no clima do frevo. Dançar os pesos dos mano, todos querem conferir. Se é pra zoar, se é pra curtir, então vem com nós aqui. Vem com nós aqui. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. Então deixa comigo, fisionomia do rap. Por aqui, circuito aqui, diretamente do DF. No frevo, na levada e satisfação. De Tocantins ao DF, prevalece a união. Se tem frevo, maluco, liga nós. Se é pelo certo, então ouça a nossa voz. A favor da favela, aqui só tem guerreiro. Respeita a voz que eu vou curtir sem desespero. Sem furo pelos becos de norte a sul. A rima cabulosa informou mais um. Tô no destaque, curtindo o som do bom. Porque rap nacional aqui é o som. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar. É pra zoar, é pra curtir, é pra dançar.